aquí yo soy original, que barro yo marginal. Trabajo que hace la base del universo del guerra ciudad por toda parte. En las quebradas de comunas y tramas, chamar la milo de lama, con hermanos arranca, rota C, hipnote de cor, sé que é o que, sonoridade composta, adelante! Enquanto despertar os corações, grave-se a latrão e arrasta multidões, não será em vão, meu verso na canção, pregava a união, mas o seu ego não. Foda-se seus mil e seus milhão, não ouço na rua sua canção, no baile não tocou o seu som. Aqui vários doidão, juntando as quadrilhas da minha ação, várias track na mão. Hey Belo, cê moscou, tomou um hello, cortamos na mão, vacilão, sei que você gelou. Tamo chegando, atropelando os gordos de Paris e do Graja, é de Pinote fechando no som. Na produção do DJ Devo, mano miliano, mas sempre se atualizando e flagrando o que é bom. Tamo ligeiro, tamo esperto, não adianta copiar, só farsa vão achar um MC de nada. Tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho verdade, tenho personalidade, eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho verdade, tenho personalidade. Sem aposta ou palpite, em primeiro no grid, pesadão atropelo quem brincar de rap. Perto de mim, meninão, Shaquille O'Neal é anão. Quando me vê, você grita, joga a toalha no chão. O corte é lona, é claro, o rap é compromisso. Diplomacia, as fotos, sempre seguindo o ofício. Sou gorila e pronto, nessa selva sou dono. Mas o filho do rei, polo em prático plano. Chamo Deco, Jota, os moleque. Mostrar pros meninos pra não brincar com rap. Não se resume em cordões, tênis da hora e fusões. É mais que isso, boneco, atitude e coração. Seu Nike é nada pra mim, perto do meu lecoque. Sou king de selva, conk, chuva de pedra. Sem break, mil beats, mil rimas, mil corre. O som é autêntico desde 79. Eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho verdade, tenho personalidade. Eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu tenho verdade, tenho originalidade. Eu vou com a cara, coragem, com classe, invada a cena. Que pena que vejo vários com a mente pequena. Me lembra que não existe regra, rima conserva essência que vai longe aqui e se liberta. Segura essa que acabou de nascer, caneta e ideia, e JCT. Tamo além do rolê, somos a firma, a ferenda, te garanto. E pode crer que minha evolução é transmitida, não vim ensinar nem criticar. Me engolir a batida, gerando influências e participando de vidas. Não vim pra chegar na frente e pra ficar na corrida. Se for pra somar, chega e não complica. O rap é zica, te cobra e dá conquista. Quem tá com nós, a gente sabe. Sou pródigo e verdadeiro. E quem disse que eu me vendi nunca me deu dinheiro. Eu tô ligeiro, sei quem é guerreiro e pipoqueiro. Falador passa mal porque na banca não cola isqueiro. Escrevo meu roteiro, não vivo de ilusões. Tenho verdade, só me faltam as visualizações. Na net são milhões de cliques e acessos, rotulando padrões, fabricando sucessos. A rua pede mais, eu sei que você ouviu, mas tem DJ que não toca porque não produziu. Tô com Deco a mil, firmeza e irmão, com personalidade, muito foco na missão. Faço a conexão de SP a BH. Sou zica mesmo, não adianta tentar camuflar. Tô conexão de SP a BH. Conexão de SP a BH. Conexão de SP a BH. Conexão de SP a BH. Eu tenho um sonho, um amor e um objetivo. Olha, agradeço porque muitos já não tem nem isso. Eu tenho rap como cura, pois salvou minha vida, me renova e alivia a dor dessa ferida. Tenho convicções e pelo que acredito luto. Também sei que tenho alguns inimigos ocultos. Com esses nem preocupo, mas pode vir que tem. Prefiro dar valor àqueles que me querem bem. Cantando rap fiz amigos, conheci cidades e percebi que os falsos sons que falam verdade. A velha nova escola segue se degladiando. Fugi da escola, mas porém eu sigo estudando. Fiz da minha vida rap, do rap minha vida. Me preocupar com o que falar do vomita, se liga. DJ Spider, aperta o rec pra eu agradecer. Mandar um salve lá pro Deco e pro JC. Eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu